áreas muy lindas y ouvi contar de sonhos queridos, de rosas a brotar. E eu, se tenho história, eu tenho uma flor. A história é minha vida, a flor de Deus com amor. Cantando a história sempre, desejo sempre amar a rosa do amor perene. A todos quero dar. Amando a vida, pensei não ter fim. E sempre amando, eu fugi de mim. Mas Cristo, vida nova, correu para me dar o aroma da linda rosa. O amor de Deus vou dar. Cantando a história sempre, desejo sempre amar.